Vou te contar que os olhos já não podem ver. São coisas que o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor. Moça do corpo. Caralho do céu, de fazer o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Slick, just wait. Just wait for the moment right to play. The sound, say, I don't know. I heard just bass. Sorry, my English is a shit. Thank you. Oh, nice, nice. But I need learning very, very, very. You know this. My English is very simple. Jesse Words. Pequena, como é pequena? Pequena. Little, né? Just little words. Garota de Ipanema. Yes. Oh, right. No problem. Choice a music. Frank Sinatra. New York, New York. Eu não sei muitas músicas. I don't know very musics. Ah, oh, no. Nice. I know. Right. No, I too play this form. Practicing. Also. Songs, yes, songs. I usually jam with others, training in funk and classical improvisation, so I don't know many songs. You know. Hey man, I need you learning English. You teach me waveform. Wherever form.